coração já decidiu seguir o mestre aonde for. Eu não vejo razão pra não ir e atrás ser pescador. Meu coração já decidiu seguir o mestre aonde for. Eu não vejo razão pra não ir e atrás ser pescador. Eu não quero mais olhar pra trás, pois o caminho eu achei. Foi Jesus que me ensinou. Eu não quero mais sair. Eu vou seguir a Jesus, sem medo vou ser feliz. Não vou mais desistir, eu sei que quero ir. Eu vou seguir a Jesus, sem medo vou ser feliz. Não vou mais desistir, eu sei que quero ir. Coração já decidiu seguir o mestre aonde for. Eu não vejo razão pra não ir e atrás de ser pescador. Eu não quero mais olhar pra trás, pois o caminho eu achei. Foi Jesus que me ensinou. Eu não quero mais sair. Jesus, sem medo vou ser feliz. Não vou mais desistir, eu sei que quero ir. Eu vou seguir a Jesus, sem medo vou ser feliz. Não vou mais desistir, eu sei que quero.